E é com satisfação que eu recebo aqui no nosso estúdio, nesta manhã, a Leonor Benson, ela que é presidente do Observatório Social aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Vamos falar um pouquinho sobre essa entidade, né, que inclusive ontem aqui na cidade de Foz do Iguaçu houve ali uma, como é que eu posso dizer, uma assembleia, uma convocação, foi feita ali uma deliberação sobre o comando aí do Observatório Social para os próximos 2 anos? Sim, Assembleia Geral Ordinária, e nós renovamos então o período da gestão para mais 2 anos, e também fizemos uma prestação de contas desse período, dos últimos 2 anos, né? E até você me contava aqui que, originalmente, né, você não era presidente do Observatório, acabou assumindo interinamente, mas agora, para os próximos 2 anos, aí, como presidente? Como presidente. Nós mantivemos a mesma diretoria e vamos, então, seguir por mais 2 anos ali nos trabalhos, para dar continuidade ao que já tínhamos iniciado na gestão passada. E o Observatório Social aqui de Foz do Iguaçu é uma ferramenta bastante importante, né, de controle das contas públicas, enfim. É composto também por voluntários, né, isso é importante a gente destacar. E fala um pouquinho para a gente aqui do funcionamento do Observatório, para que o ouvinte possa até ter a dimensão, né, da importância desse trabalho. O Observatório Social de Foz do Iguaçu, ele nasceu em 2009. Ele é uma pessoa jurídica, direito privado, mas ele é sem fins lucrativos. Então, é composto por várias entidades, igrejas, associações, sindicatos, que têm seus representantes, e ela tem o papel de acompanhar os gastos públicos e sugerir melhorias. Nós trabalhamos com voluntariado, nós temos uma sede na CIFE. Os voluntários, especialmente aqueles que têm mais tempo, que já se aposentaram, que têm uma profissão, que podem contribuir. Também os que não se aposentaram também nos ajudam bastante, mas vêm e acompanham os gastos públicos e sugerem melhorias para que seja a melhor aplicação. Nós temos uma equipe técnica que é contratada, essa equipe são 2 pessoas, na verdade, que fazem o trabalho formal, que ficam durante todo o dia no horário comercial. E os voluntários, eles se interessam por determinada área, eles vêm, nos auxiliam, nos trazem informações e também nos dão apoio nas ações que a gente implementa. Então, é assim que funciona. Nós sobrevivemos com doações desses voluntários, né? São mantenedores, na verdade, que depositam todo mês uma quantia e é suficiente para cobrir nossos gastos de funcionamento. E é assim que funciona o Observatório. O Observatório é uma ferramenta importantíssima até na questão da prevenção, porque várias vezes ali vocês já verificaram alguns itens, algumas licitações que estavam sendo lançadas e fizeram ali orientações para que se evitassem determinadas práticas? Com certeza, o nosso papel é de prevenção. Na verdade, o intuito é que seja antes das coisas acontecerem. Muitas vezes, por descuido, um edital é lançado com preço muito acima do valor de mercado. Nós acompanhamos e já oficiamos o ente público para que ele observe. Normalmente, ele nos escuta. E aí, às vezes, o edital é cancelado, ou é refeito, ou no próprio certame, daí o preço ele é baixado para os níveis aceitáveis, né, os níveis a preços de mercado. E, nesse sentido, nós estamos trazendo bastante economia para o município. Durante até a assembleia de ontem, né, foi apresentado aí um balanço, portanto, dá para ter uma ideia do ouvinte, assim, para ele saber mais ou menos o quanto que pode ter sido até economizado graças a essas ações do Observatório? Olha, nós temos várias ações, eu vou falar do Observatório do Brasil, que é uma rede, nós estamos vinculados à rede de observatórios do Brasil, mas somos independentes na questão do funcionamento e manutenção. Mas são 109 no Brasil, 35 no Paraná, e já economizamos, não só para o município de Foz do Iguaçu, deixa eu te ver a quantia aqui certinho, que nós temos os dados de 2018 atualizados. São valores que são a gente sabe altíssimos. Mais de 3 bilhões e meio de reais. Então, se só nessas medidas preventivas, onde é comunicado o ente público e é refeito o edital. É um caso bem, simples que a gente pode citar do município foi a aquisição das anitidinas, que custava a ampola R$ 7,00 no edital, que era uma compra para a área de saúde. O observatório pesquisou e percebeu que o preço no mercado comercial, mercado varejista, estava 0,78 centavos. De R$ 7,00 para R$ 78. Eram 50 mil unidades. Isso representou uma economia de R$ 320 mil, só numa compra. Agora, o que é que explica até? Porque a gente sabe que, acompanhando as contas públicas ao longo do tempo, a gente sabia que, por exemplo, algumas empresas, quando iam vender para órgãos públicos, elas jogavam o preço mais alto porque não sabiam quando iam receber. Especialmente nos tempos de inflação, a gente sabia que essa era uma prática comum. O que é que explica até essas discrepâncias que existem ainda hoje? Eu acredito que são saldos, né? Resquícios daquela época, né? Mas hoje a prefeitura tem mantido seus compromissos, né? Nós estamos falando de Foz do Iguaçu. Não tem mais a necessidade disso. É lógico que é natural você jogar com uma margem acima para permitir os lances, né? Para também ser exequível o processo todo, né? De compra e venda, e que o fornecedor, para ele, se interesse também fornecer para o ente público. Mas, às vezes, eu não sei, a questão da pesquisa, a fonte onde é pesquisado os preços, pode ser que comprometa. Mas, na maioria dos casos, nós acompanhamos com relação ao mercado varejista. Se aquele preço ele está muito acima, nós oficiamos. Ainda acontece, mas com menos frequência do que algum tempo atrás. Isso que eu ia perguntar mesmo com relação a como estão essas coisas hoje em dia, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, as ferramentas elas avançaram, até a questão de exigência legal, portal de transparência e tudo. Hoje em dia há um acesso maior à informação pública, embora nem sempre esse acesso seja, digamos assim, traduzível, né? Quem não é da área acaba tendo bastante dificuldade. Melhorou, piorou? Qual que é a avaliação que você faz até com relação aos últimos anos? Dos portais? Portais, do acesso mesmo a toda essa informação pública quanto a licitações e os procedimentos que vocês verificam. Melhorou no sentido das pessoas, né? A gente percebe que as pessoas estão mais preocupadas, estão mais interessadas, não estão tão alheias ao que está acontecendo. Me parece que as pessoas de tantos escândalos, né, têm acompanhado mais de perto, têm se interessado até pela questão pública, dos gastos. Mas os portais ainda precisam ser reformados, tem muitas falhas, informações, muitas vezes, que nós buscamos no portal, não encontramos. Então, temos que fazer um ofício para o órgão, para o ente público, aguardar a resposta, quando esse documento poderia estar lá. Ou, às vezes, ele está e não está de forma completa, que nem a questão das licenças-prêmios, né? Nós ficamos ali, acho que 6 meses para tentar descobrir, e tivemos que oficiar o ente público, aguardar o retorno do que se tratava, aquelas indenizações trabalhistas, e quando chegaram os valores, tratava-se de tal de pagamento de licença-prêmio, né? E nós oficiamos novamente. Mas de quem? Aí, até chegar essa informação, foram 6 meses que nós tivemos para ter a resposta. Então, ainda precisam de melhorias nesse sentido. Mas, com relação às pessoas, eu acho que nós progredimos com a sociedade, progredimos muito. As pessoas estão mais preocupadas, percebem que fazem parte do sistema, não estão ali só assistindo, usufruindo daquele serviço público, mas sim eles fazem uma interação, estão sabendo dos seus direitos, né? Nosso acesso à informação é um direito garantido a todo cidadão brasileiro. Então, sabem que tem o direito dessa informação e estão fazendo valer. E isso é muito bom, muito positivo para a nossa sociedade. As pessoas que estão nos ouvindo agora e que têm interesse até em poder colaborar com uma entidade como o Observatório Social de Foz do Iguaçu, como é que podem fazer até? Porque tem gente que tem tempo, tem formação na área, tudo, muitas vezes quer, né, atuar, auxiliar nesse processo, mas não sabe como. Como é que pode fazer? Nós temos uns requisitos para ingresso no Observatório Social. Ele não pode ser filiado a partido político e tem que estar disposto a nos ajudar. Não precisa pagar nada. Nós temos os nossos mantenedores, tá, que garantem o funcionamento do observatório. Mas é só entrar em contato com a Helena. Nós temos um espaço cedido lá na CIF, na Associação Comercial, ou entrar em contato pelo telefone, preencher uma ficha, e a partir daí já está pronto para nos auxiliar. Nós acompanhamos os editais todos os dias, os editais são publicados, nós recebemos uma cópia e distribuímos, nós temos um grupo também no WhatsApp. E aí, se você se identificar com aquela área, é só nos auxiliar. Se perceber que tem alguma irregularidade, que poderia ser melhor disponibilizado aquele recurso, é só nos encaminhar a sugestão e nós daremos o prosseguimento. E olha, é um trabalho importantíssimo mesmo, como eu já disse até na abertura da entrevista, né? Os resultados aí estão aí para mostrar justamente, né, a importância de todo esse controle cidadão em torno das contas públicas. E desejo aqui sucesso a você, Leonor Venson, né, presidente do Observatório, aí nessa gestão agora de 2 anos, e também a todos os membros integrantes do órgão aí que continuem nos auxiliando, né, cidadãos de Foz do Iguaçu, em toda essa parte. Eu que agradeço e gostaria aqui de fazer um convite. Na Semana da Pátria, que inicia no dia 4 de setembro até o dia 10, nós estaremos no Shopping JL com uma campanha de conscientização para estimular as pessoas na escolha correta, para que eles possam realmente ter um voto consciente. Nós aderimos à campanha também Todos Contra a Corrupção, é o logo dessa camiseta, inclusive, que eu estou vestindo, que apoia as medidas contra a corrupção. É iniciativa do Ministério Público e várias entidades estão parceiras nesse projeto. A ideia é eleger um candidato ficha limpa, que seja a favor da democracia e que apoie as medidas contra a corrupção. Então, inclusive, o site da Unidos Contra a Corrupção vai disponibilizar os candidatos que se comprometeram a apoiar essas medidas. Então, qualquer brasileiro pode acessar, vai lá, se cadastra, é bem fácil, e vai estar colaborando para que a gente tenha um voto mais consciente, melhores gestores dos recursos públicos e que a gente possa ter o retorno desses serviços para toda a sociedade. E eu acho que é importante a gente destacar aqui o seguinte, né, que no dia 7 de outubro nós brasileiros iremos às urnas, mas aquele processo ali do voto, digamos assim, é só um começo, porque são 4 anos de mandato para aqueles que serão eleitos. Ou seja, a participação precisa ser constante mesmo, né? Com certeza, e que nós possamos fazer a escolha correta, porque os recursos públicos são geridos, né? Administrado por esses nossos representantes, e a forma como retornar para a sociedade em serviços é muito importante. Nós reclamamos tanto do atendimento na saúde, na educação, na segurança. Então, é o momento de escolhermos a pessoa certa para fazer a gestão desses recursos. Vou até fazer uma provocação aqui, né? Olha só, você, eleitor, na hora que for votar, pensa se você daria a senha da sua conta no banco para aquele indivíduo que você pensa em votar administrar. Pensa se você daria a chave da sua casa, do seu carro, para aquele deputado ali que você pretende votar. Então pense bem se aquela pessoa é digna de sua confiança, porque afinal é o nosso dinheiro que está lá, né? Sim, com certeza. Você vai delegar os poderes para alguém administrar todos esses recursos, que não são poucos, né? E que vai retornar para a sociedade em benefícios. Se você escolher um mau representante, esses recursos não vão retornar como deveriam. Leonor Venson, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Por nada, eu que agradeço.